Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio. Programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. Já vem dos meus pais, dos meus avós, é um hábito já muito antigo, não é? Antigamente era feito com os chamuscos, ou os chamados tojos, para queimar o pelo dos animais e tirar a pele. Agora já é com o maçarico, é de outra forma, não é? Agora antigamente não, nos tempos dos meus avós e dos meus pais, antigamente até era em cima. Era em cima das estromeiras, dos quintais com o mato, e depois para os animais não estarem em contacto com o chão, que era mato, punham uma grade, que era a grade de gradar, de fazer as sementeiras no campo, atrás dos animais, e o porquinho era deitado em cima dessa grade, e era lavadinho e preparadinho, e depois sempre pendurado na casinha. São Martinho, no seu cavalinho, viu um rapazinho a tremer de frio. Assim que o viu, saltou para o chão, apertou-lhe a mão, deu-lhe a sua capa. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. A chuva no céu, ao ver esta cena, sentiu muita pena, decidiu parar. O sol estava perto, veio devagarinho, parecia verão. Verão de São Martinho. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. Tapa as costas, tapa, não ficas molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. ao São Martinho, no seu cavalinho, viu um rapazinho a tremer de frio. Assim que o viu, saltou para o chão, apertou-lhe a mão, deu-lhe a sua capa. Tapa as costas, tapa, não fiques molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. Tapa as costas, tapa, não fiques molhado, disse o São Martinho, desagasalhado. A chuva no céu, ao ver esta cena, sentiu muita pena, decidiu parar. O sol estava perto, veio devagarinho, parecia verão, verão de São Martinho. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Em dia de São Martinho, castanhas e vinho, já diz o provérbio popular, e assim faz o povo. Alguns com mais olhos que barriga para uma ou outra coisa, ou talvez não. Que castanhinha, está boa? Está boa, está boa, está boa. Olha, amigo. E o vinho? Olha, este é divinal. É divinal. É divinal. A primeira coisa que se deve fazer é saber viver. O que neste país não se está a viver. Já comi muita castanha, já, muitas mesmo. Tanto no fim do almoço como agora fora do almoço. Já vi mais uma morguinha. E estou completamente satisfeito. Manuel Faria tem uma tasca e Famalicão, e é para lá que os dois comparsas prometem ir no regresso. Os amigos à espera para mais uma patuscada. Isto são seres humanos que é com a pele e o osso, como diz a cantiga, amigos do coração. Vamos fazer uma festa tal e qual como estamos a fazer aqui neste São Martinho. Morrer de fome é que não dá. E lá seguiram os dois de regresso a Famalicão, onde esperava mais um convívio de São Martinho. Lá diz o povo, neste dia, lume, castanhas e vinho. À volta da castanha é possível sermos mais ousados, procurar comercializá-los e acabar por ser esta festa a oportunidade de dar uma montra do que é Sernancelho nos seus produtos, não só alimentícios, mas noutras vertentes. Que a gente tem de mostrar os produtos regionais, divulgarmos o nosso comércio, divulgarmos de tudo o que é bom que nós temos, mas para darmos a conhecer a Portugal daquilo melhor que temos. Thank you. importante, que é um produto da nossa região. Por isso mesmo é bom estes eventos continuarem. Já acho que vale sempre a pena pela nossa terra. É maravilhoso, é muito bonito, representa a nossa freguesia, os nossos doces, temos aqui a filhó, o nosso presunto, o nosso bom vinho, a nossa boa castanha, que a Sarzeda é a capital da castanha, não é Sernancelho, é Sarzeda. Sopa da castanha, castanha no forno, com lombo de porco e também muita vontade de trabalhar com este fruto, porque este fruto é um fruto muito, muito útil, muito bom, muito bom. E eu estou a fazer crepes de castanha neste momento, fiz queijadas de castanha, broas de castanha, licores de castanha. Quanto ao produto em si, não há problema, está espetacular. Eu venho esta festa para conviver, para dar valor à nossa capital, a castanha. É uma castanha linda e de bom gosto, de bom paladar. É a castanha melhor da região, não há igual. Quisemos também que a castanha fosse, de facto, algo que nos identificasse. E eu acho que a castanha, há uns anos para cá, adquiriu uma importância que não tinha. Se nós não lhe dessemos não tivéssemos essa consciência de que este produto é um produto que mergulha nas nossas tradições, mas também de um produto de grande importância económica para a nossa terra, para os nossos agricultores, que hoje, diga-se, sabem tratar os nossos outros de uma forma diferente, mais cuidada e com muito mais carinho até. Muito em Portugal, não só aqui em Sernancelho, mas em toda a parte. Só assim é que se pronuncia. Só assim é que se pronuncia país. Diz o que vale Portugal. Tem muita gente fora. Assim, é um evento que promove bastante aqui a região. E é mesmo verdade que a castanha daqui é boa? É melhor do país, sem dúvida nenhuma. Thank you. Na terra que se intitula a capital da castanha, as propostas gastronómicas para celebrar este produto são muitas. No que diz respeito a pratos típicos, não podemos passar sem falar do cabrito assado com castanhas. Como a gente aqui é a capital da castanha e temos o bom cabrito da nossa região, a gente aproveitou estes dois bons elementos e fizemos o cabrito com castanhas. Além deste prato, também temos outros pratos, lombo recheado com castanhas, carne de porco com castanhas. Portanto, e a gente pegou nesta oportunidade para divulgar a nossa castanha e o nosso cabrito. Os pratos típicos, confeccionados com produtos da terra, são cada vez mais valorizados e procurados por gentes de todo o lado. Principalmente gente do litoral, de Lisboa, do Porto, que nos procuram para comer o nosso cabrito com as castanhas. Mas principalmente aproveitar as coisas que nós temos do interior, como o nosso cabrito, como o nosso porco, como a nossa carne de vaca, como as nossas castanhas, como os nossos legumes, e juntar tudo e fazer o melhor possível para receber bem as pessoas que nos visitam. O cabrito assado com castanhas é um prato que tem os seus segredos. Portanto, aqui tenho o cabrito, né? Eu faço uma mistura de ervas ali, a sal, alho, louro, salsa, ervas aromáticas, e esfrego o cabrito. Portanto, esfrego e agora só ponho o azeite e vinho branco e vai ao forno. O resto faz o forno. Uma hora, mais ou menos, até que ele fique lourinho e a gente serve. E aqui acompanha com a batata, é temperada na mesma, com o mesmo tempero, com azeite e vinho branco na mesma. E aqui ponho os miúdos, tenho cebola picada e alho, e ponho os miúdos a refogar. Quando estiver também lourinhos, ponho a água e o arroz, 10 minutos, um quarto de hora o arroz a cozer. E as castanhas, no tempo das castanhas, portanto, a gente dá-lhe um golpe, descasca, ferve as 15 minutos, descasca e guardamos, para depois na altura termos para confeccionar. Quando o cabrito estiver quase pronto, junta-se as castanhas ao cabrito. Depois juntar os miúdos e deixa lourar juntamente com a cebola. E quanto tempo isso fica aí? Agora um quarto de hora, 20 minutos, depois deito a água e o arroz. Mais 20 minutos para cozer o arroz. Chegou a hora de juntar o ingrediente que torna este prato tão especial, as castanhas. Com o arroz e o cabrito praticamente prontos, é hora de preparar a travessa que vai ser levada à mesa. Este prato é preparado durante todo o ano em Sernancelho, mas ganha uma nova vida e um especial destaque na Festa da Castanha. Um certame que existe há mais de uma década, atraindo milhares de visitantes, e é o principal dinamizador da castanha como produto rei deste concelho e da gastronomia a ela associada. Já ser verão.

ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Caneca até com Deus. Nós, uma da guarda. Estava só essa camurinha lá. Isto vai ao fundo, isto vai ao fundo. Não, mas eu sei ficar aqui. Então, uma parte disso. Três, três disso. Vai, três. Você é desta. E agora? Está uma parte de nós. Agora faz três. Aguardem para mim. Agora faz três. Agora vem de lá, agora vem de cheirão. Primeiro. E uma parte. Agora. Ai, que cheirinho. Outra já estou nas nuvens sem ver. Vamos misturar a minha aqui. Ah, que eu vou sempre fazer assim? É para ir misturando. E eu ainda se mexe por isso. Mexe, uma colher ou até a mais. Ora, uma. Loucura, é muito feitura da girotiga. E três. Feitura da girotiga. Agora é a hora da mistura. Isto é assim. Tenho aqui este barriquinho, é de 50 litros. Boto 40 de vinho, 40 de vinho e 10 de aguardente. E 10 de aguardente. Pronto, depois tapa-se bem tapadinho. Tapa-se bem tapadinho e deixa-se ficar ao 20 e 24 horas a estar limpa. Limpinha. São os homens que mais se ocupam da tarefa, mas também há mulheres entendidas na função. A aguardente agora é bem muito mais fraca dos alambiques. Muito mais fraca, muito mais. A gente fazia nas guitarras, era muito mais forte. A gente fazia a 25 graus, portanto era fortíssima e dava muito bem à quarta. Minha mãe fazia à quarta, minha falecida bem. Mas hoje à quarta fica fraca e então acaba por ferver. E a jurupiga estraga. Nas aldeias a linguagem é conhecida. Para ficar no ponto, a jurupiga é feita à terça, ou seja, com três partes de vinho novo e uma de aguardente, saída à socapa dos alambiques clandestinos. A jurupiga é uma bebida muito forte, tem muito aguardente, portanto eu faço à terça, eu falei à terça. À terça é três cântaros, ou seja, de 12 litros, acho que é 12 litros o cântaro. E deito-lhe um de aguardente, três cantos de vinho, mostro. Depois deito-lhe um de aguardente. Já não fica tão boa. Os pobres vão usar muito mais a vida, porque quem anda a conduzir, cuidado, que aquilo tem muito algo por causa da aguardente. Não sei se quiserem cá vir, assam aí as castanhas e vão ao concurso da jurupiga, aquele que até é melhor. Mas aqui só escolhe aquele que veio. O homem está bem de beber, já nem sabe qual é a boa nem qual é a ruim. Já não aparecia nada. Noutros pontos do país, os magustos de São Martinho são regados com água-pé, um vinho novo menos alcoólico. Mas na região da Guarda, a jurupiga é a rainha. Vá, com saúde. Branco velho, tinto e jurupiga. Com peixe frio. Branco velho, tinto e jurupiga. Com peixe frio. Branco velho, tinto e jurupiga. Com peixe frio. Branco velho, tinto e jurupiga. Com peixe frio. Charro.

muito amar os nossos adios. Porque pena nos pastores e descansam nos quadrilhos. Porque pena os pastores e descansam nos quadrilhos. Rim, pim, porra, pranha e uma pastora. Ao todo batom isqueira, ao serrão de cabeceira. Aos perros, oh, oh, e ao lobo não é não. Aos perros, oh, oh, e ao lobo não é não. Cotilhada, marinheira, muito amar os nossos adios. Porque pena os pastores e descansam os quadrilhos. Porque pena os pastores e descansam os quadrilhos. E o lobo não ganhou. A área de diferenciação da raça mirandesa coincide com o local onde se fala a segunda língua oficial de Portugal, o mirandês. Ou seja, praticamente o território atual do concelho de Miranda do Douro. Desde tempos longínquos que esta nobre raça de bovinos se diferenciou e povoou estas terras, que se mantiveram em quase isolamento até há poucas décadas. Daí expandiu-se para os vizinhos concelhos de Vimioso, Mugadouro, Bragança, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, que passaram a integrar o solar de raça. Terras de fundos vales em cujos lameiros abrigados são apascentadas as vacas criadeiras. Nestes campos apascentam-se hoje manadas de mirandesas, algumas de reduzido número de animais, que são cuidadas e tratadas como membros da própria família. Além da erva que comem aqui, a mirandesa consome no seu dia-a-dia um conjunto muito diversificado de forragens que os criadores produzem para satisfazer as necessidades quando os lameiros não têm erva. Ao saber de experiência o feito dos menos jovens, junta-se a inovação própria dos jovens criadores. Os vitelos são amamentados até à idade de irem para abate, que ocorre entre os 5 e os 9 meses de idade. Aos 3, 4 meses, o leite começa a ser insuficiente e estes começam a debicar um pouco de feno e uma pequena quantidade de suplemento alimentar. É da conjugação de todos estes fatores, genética quase primitiva, alimentação à base de leite materno, feno de excelente qualidade e cuidados de maneio permanentes, que estes animais dão origem à famosa e muito apreciada posta mirandesa, verdadeiro ex-libris da região e que a dá a conhecer. Assim, é de realçar a excepcional tenrura e suculência, aliadas a aromas e sabores que a diferenciam de qualquer outra carne de bovino. A sua especificidade, qualidade e genuidade foi reconhecida pela União Europeia através da atribuição de um DOP, denominação de origem protegida, para a carne mirandesa. Um reconhecimento que valoriza, protege e simultaneamente dá garantias e mais-valias importantes para os produtores da raça e para os consumidores. Desde o seu nascimento até ao consumo final, a carne mirandesa passa por vários processos que defendem com rigor a sua especificidade e qualidade reconhecidas. Esta carne de denominação de origem protegida nasce, cresce e é aperfeiçoada nos lameiros transmontanos de montanha. É aqui que se cria a melhor carne do mundo. E é aqui também que, recorrendo a sabores ancestrais, se transforma. Como sempre fizeram as gerações passadas, recorrendo a novos métodos, a regras muito rígidas de higiene e com altos padrões de exigência. A carne de qualidade tem o nome: carne mirandesa. Ó, oh, porquinha! Vambora aqui! Olha aí, pessoal! Comer comigo, divertir comigo na beira do fumeiro. É muito alegre em janeiro. Venham todos a Monte Alegre, deixar este recanto e uma festa alegre. A famosa Feira do Pomeiro. Fica o convite para todos nos visitarem. Boa comida e motivos para cá voltarem. Comendo, comendo, comendo, comendo. Salpicão, chouriça, presunto e alheira. De qualquer maneira, de qualquer maneira. Comendo, comendo, comendo, comendo. 4 dias de festa, sem tempo para a cesta nesta linda feira. Além da boa chouriça, temos gente sem preguiça para servir sem cobiça. Um cozido portaliça, nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Alheira e salpicão, bola de carne e pão. Comida até mais não, para mais de uma refeição. Não aguento mais. Não aguento mais. Podes vir comigo, comer comigo, beber comigo, divertir comigo na Feira do Fumeiro, em Monte Alegre em Janeiro. Podes vir comigo, comer comigo, beber comigo, divertir comigo na Feira do Fumeiro, em Monte Alegre em Janeiro. Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para o